Capítulo 14. Então alguns dos líderes de Israel me visitaram e, enquanto estavam sentados comigo, recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, esses homens levantaram ídolos em seu coração e seguem coisas que os farão cair em pecado. Por que eu ouviria os pedidos deles? Por isso diga-lhes, assim diz o Senhor soberano. O povo de Israel levanta ídolos em seu coração e cai em pecado, e depois vai consultar um profeta. Portanto, eu, o Senhor, lhes darei o tipo de resposta que sua grande idolatria merece. Farei isso para conquistar o coração de todo o meu povo, que se afastou de mim para seguir ídolos. Portanto, diga ao povo de Israel, assim diz o Senhor soberano, arrependam-se e afastem-se de seus ídolos. Parem de cometer pecados detestáveis, pois eu, o Senhor, responderei a todos, tanto israelitas como estrangeiros, que se afastam de mim, levantam ídolos em seu coração e, desse modo, caem em pecado, e depois procuram um profeta para me consultar. Eu me voltarei contra essas pessoas e farei delas um exemplo ao eliminá-las do meio de meu povo. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E se um profeta é enganado e levado a transmitir uma mensagem, é porque eu, o Senhor, o enganei. Levantarei minha mão contra esses profetas e os eliminarei do meio de Israel. Tanto os falsos profetas como os que buscam a orientação deles serão castigados por seus pecados. Assim, o povo de Israel aprenderá a não se desviar mais de mim nem se contaminar com todos os seus pecados. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu, o Senhor soberano, falei. Então recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, suponhamos que o povo de uma terra tivesse pecado contra mim e eu levantasse minha mão para esmagá-lo. Cortasse seu suprimento de comida e enviasse fome para destruir tanto pessoas como animais. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, sua justiça não salvaria ninguém a não ser eles mesmos, diz o Senhor soberano. Ou suponhamos que eu enviasse animais selvagens para invadir a nação e tornar a terra tão desolada e perigosa que ninguém poderia passar por ela. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, mesmo que esses três homens estivessem ali, não seriam capazes de salvar seus filhos nem suas filhas. Apenas eles seriam salvos, mas a terra seria arrasada. Ou suponhamos que eu trouxesse guerra contra a terra e enviasse exércitos inimigos para destruir tanto pessoas como animais. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, mesmo que esses três homens estivessem ali, não seriam capazes de salvar seus filhos nem suas filhas. Apenas eles seriam salvos. Ou suponhamos que eu derramasse minha fúria ao enviar uma epidemia sobre a terra, e essa doença matasse tanto pessoas como animais. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, não seriam capazes de salvar seus filhos nem suas filhas. Somente eles seriam salvos por sua justiça. Agora, assim diz o Senhor soberano, como será terrível quando esses quatro castigos terríveis, guerra, fome, animais selvagens e doença, caírem sobre Jerusalém e destruírem todo o seu povo e seus animais. Contudo, haverá sobreviventes que se juntarão a vocês no exílio na Babilônia. Vocês verão com os próprios olhos como eles são perversos, e se sentirão consolados diante da calamidade que eu trouxe sobre Jerusalém. Quando se encontrarem com eles, entenderão que não foi sem motivo que fiz essas coisas a Israel. Eu, o Senhor soberano, falei.